Glória a Deus. Glória a Deus por todas as coisas. Abra comigo a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Leia comigo mais uma vez, bem alto, bem forte, proclamando, mesmo que a tua Bíblia tenha alguma palavra de versão diferente. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olhe aqui na tela e nós vamos ler todos juntos, uníssono, o mesmo texto. Volte o capítulo, o versículo 3, por favor. Vamos juntos. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor, nós oramos a Ti, porque a Tua palavra é o nosso alimento. E nós nos apropriamos da Tua palavra para sermos impactados pela Tua obra, pelo Teu poder, pela Tua graça, nos edificando nesta noite. E cada irmão aqui, cada um de nós, caminharemos nesta semana em vitória pela manifestação da Tua palavra em nós. Traga-nos espírito de sabedoria, de revelação. Dá-nos entendimento, discernimento a cada um segundo a sua necessidade. Aplicando cada um no seu contexto, na sua realidade, nas suas questões pessoais e familiares. Para que o Teu nome seja glorificado em nós. Assim nós Te oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar um pouco sobre fortalezas. Nós já temos ministrado algumas outras vezes sobre isso, nós temos orado, nós ministramos há pouco tempo uma ministração sobre casamentos libertos, que trata sobre isso aqui. E a vida da igreja, a vida cristã, é um contínuo estudo e aprofundamento de estratégias de Deus para que as estratégias do diabo caiam por terra e o caráter de Cristo, a obra de Cristo, seja formada em nós. E mais uma vez eu quero ministrar sobre fortalezas. E nós vamos ter um tempo colocando diante de Deus nossas vidas, porque nós vamos entender um pouco mais sobre fortalezas e vamos também ver um pouco mais Deus agindo na nossa vida com relação a fortalezas. Fortaleza é um lugar forte. É um lugar alto, seguro. É um lugar onde nós nos protegemos. Isso é uma fortaleza. Um castelo medieval é uma das imagens mais explícitas de fortaleza. E nós vamos ver muitas fortalezas, inclusive hoje. Você passa naquele bairro mais sofisticado um pouquinho e tem lá uma casa com um muro intransponível, cheio de cercas e cheio de câmeras e um portão grosso e uma coisa que você não consegue nem imaginar o que tem do outro lado. Eu me lembro que morava na região da Pampulha e construíam lá uma casa num terreno gigantesco, um muro branco, mais ou menos isso que eu estou narrando aqui. E eu me lembro que certa vez eu estava descendo de uma viagem, o avião ia pousar ali no aeroporto da Pampulha e passou em cima daquela casa. Aí eu pude ver o que estava por trás da muralha. Uma casa enorme, eram 6 lotes gigantescos, em uma área de 6.000 metros quadrados, uma casa só para uma família ali, uma coisa absurda, mas era uma fortaleza. Ninguém transpõe a fortaleza. É um lugar onde nós nos protegemos. E a Bíblia fala sobre fortalezas mentais, que são estruturas de raciocínio que nos levam a atos de autodefesa ou ataque para a nossa proteção. Uma fortaleza é edificada para que alguém seja protegido, ou como vemos as fortalezas dos medievais, as fortalezas dos exércitos, dos governos, onde você estrategicamente se coloca para atacar sem que seja atacado. A fortaleza mental funciona exatamente assim. Uma estrutura de raciocínio aonde nós nos protegemos e aonde nós conseguimos atacar sem que nos toquem. Estruturas de pensamentos, cenários mentais. É como ver alguém fazendo algo, falando alguma coisa e gerando já uma ideia do todo. Eu vi fulano entrar no bar e comer uma coxinha, e o bar era muito ruinzinho. E aí eu já crio uma estrutura de pensamento na mente. Ah, puxa vida, que barzinho ruinzinho para aquele sujeito. Eu achei que ele era mais assim, glamuroso, eu achei que ele... Ah, ó, o conceito dele caiu para mim. Talvez o exemplo não seja a coxinha no bar, mas talvez seja outro em que a gente logo muda de pensamento em relação a alguém porque vimos alguma coisa que muitas vezes revela o parcial, um fragmento, e que nós tomamos como sendo o todo. Daí por diante, toda vez que a gente pensa naquela pessoa, pensa naquele assunto, a gente pensa mediante a nossa fortaleza mental. E se você encontrar o sujeito lá no mercado municipal, você vai falar assim, ah, já sei, é porque ele gosta dessas coisas de boteco. E às vezes não foi. Às vezes ele passou naquele bar ali porque ele estava pedindo uma informação e alguém pôs a coxinha lá no balcão, nem era dele. Mas a gente vai criando estruturas de raciocínio baseadas no que a gente vê. É o rapaz que passou, ele trabalhava lá na sua empresa, e ele passou na sua rua dirigindo uma Mercedes zerinho, e você fala assim, puxa vida, como ele prosperou, será que é honesto mesmo? Ou não tem maravilha? Se bem que ele era naquela época, ele já era assim meio, né, cheio de coisinha, de repente o sujeito roubou muito e comprou, e de repente o indivíduo passou dirigindo a Mercedes porque ele estava levando para a mecânica, porque o dono pediu socorro. E é capaz do sujeito ficar com aquilo. Ó, eu me lembro lá, 15 anos atrás, que eu te vi numa Mercedes. Rapaz, você prosperou. Você... Como assim? Não, eu te vi, você... Uma estrutura de raciocínio que leva alguém a pensar algo acerca de alguém ou de alguma coisa, às vezes o resto da vida. Quantas pessoas chegaram lá numa festa e de repente foram apresentados a alguém e de repente aquela pessoa assim, muito atirada, muito conversadeira, e a outra já olhou assim, não gostei, achei muito assim atiradinha para o meu gosto. E aqueles brincos também, que exagero, para que aqueles brincos? E vai formando uma fortaleza mental. E daí a pouco, quando vê na loja aquela... Ó, eu conheço aquela... Puxa vida, ó, pessoa assim toda não sei o quê, chega... E depois nunca mais consegue conhecer quem é aquela pessoa mesmo. Porque uma fortaleza foi criada na forma de raciocínio. Nós podemos dar muitos exemplos, até assim, exóticos ou interessantes como esses, mas, irmão, a fortaleza mental, ela é uma realidade da nossa natureza perturbada e corrompida pelo pecado, que leva o homem a ser desviado da verdade, ou para se defender, ou para conseguir atacar alguém sem que seja tocado. São manias de raciocínio. São conceitos, na maioria das vezes, retirados de fragmentos, de experiências, de imagens, de informações, que nós tomamos como sendo o todo. O todo. Eu me lembro de uma vez que alguém falou assim comigo, me encontraram em algum lugar, falou assim, mas você já voltou a morar em Belo Horizonte? Eu falei assim, não, eu nunca saí de Belo Horizonte. Não, me falaram que você foi morar em Manaus. Eu falei assim, não, eu nunca fui morar. Não, me falaram. Não, eu nunca morei. Não, mas eu, olha, me falaram que você foi morar em Manaus. Eu falei assim, eu nunca morei em Manaus. Eu nunca fui morar em Manaus. E foi difícil para aquela pessoa aceitar que eu nunca saí de Manaus, porque ele criou um raciocínio, uma estrutura de raciocínio em que aquilo era verdade para ele. Só que muito além desses exemplos assim corriqueiros, sem muita consequência, nós podemos identificar que as fortalezas mentais levam cada um de nós a pensar, sentir, falar e agir segundo o que nós temos dentro da nossa fortaleza. E esse é um problema sério, gravíssimo. Porque, assim como a fortaleza nos protege do inimigo, a fortaleza nos isola da verdade. Viver enclausurado lá no alto da montanha faz com que alguém perca a noção da realidade e viva apenas o que o cenário mental, o teatro mental dele permite. Assim é quem não estuda, cria-se uma fortaleza chamada ignorância. E ao mesmo tempo que uma fortaleza pode nos proteger do ataque, ela nos isola do resto. E assim são as fortalezas mentais. E no que diz respeito às coisas espirituais, as fortalezas mentais se tornam oportunidades inquestionáveis na ignorância, no preconceito, nas experiências que já tivemos, oportunidades incontestáveis do maligno. Primeiro, nos convencer de que tudo que vem e todos que vêm são inimigos. E isso faz com que nós estejamos cada dia mais isolados. Uma oportunidade muito simples e muito fácil do maligno trabalhar com a nossa própria mente, ou nosso próprio teatro, ou a nossa própria fantasia, e formar em nós mesmos as nossas próprias filosofias, os nossos próprios conceitos, as nossas próprias teologias, e nós vivermos presos àquilo para o resto da vida. Eu me lembro quando eu era criança, cresci na igreja evangélica, alguém de olhos abertos era um pecado. Vai orar, tem que fechar os olhos. Ih, não fechou os olhos, está pecando. Até que um dia minha mãe falou assim, sabe por que fecha os olhos, filho? Só para não distrair. Ah, tá. Mas quanta gente de olho aberto, ou meio aberto, né? Ficou olhando para o outro irmão e falou assim, está de olho aberto. Isso que não é crente coisa nenhuma. Uma fortaleza mental que vai levando alguém a viver, sentir, pensar de outro e se isolar cada dia mais. As fortalezas na mente atingem nosso espírito. São dardos inflamados, são setas enviadas pelo maligno com o objetivo de nos destruir. E enquanto achamos que estamos nos protegendo, podemos estar alimentando uma fortaleza que, na verdade, nos bloqueia. O diabo é mestre em distorcer a verdade para que a mente crie uma fortaleza e resista à verdade como se ela fosse um inimigo. Então eu me glorio de que... Viu? Viu? Viu que eu me defendi? Eu me lembro uma vez que eu encontrei uma pessoa, estava na farmácia, e o sujeito chegou e ele não queria dar o telefone, os dados cadastrais para a moça do balcão. Assim, para que isso? Não. Aí ele olhou para a mulher dele assim. Aí saíram assim e mexeram com algumas coisas assim. Na hora que a atendente não estava olhando mais, eles vrum, foram embora. Eu fiquei pensando, aquele senhor provavelmente veio do interior, saiu do hospital, foi comprar o remédio, e de repente alguém pede o telefone e a fortaleza dele na mente, um raciocínio, uma estrutura de raciocínio dizia isso aí é porque estão querendo me trapacear. E eu não vou, eu vou me defender, eu sou esperto. E por fim, ele perdeu todo o benefício de comprar com aqueles descontos, com aquele produto, só porque não deu. Uma fortaleza fez com que ele olhasse para o inimigo e achasse... Ou olhasse para o benefício e identificasse como um inimigo contra ele. Quanta gente não entra numa igreja evangélica? Eu não, vou lá não. Ih, ó, não, aquelas coisas aí, é fanático, aqueles negócios... Quanta gente olha para um culto como se fosse um inimigo, uma coisa assim do demônio, uma coisa assim, não, tem nada que ser, os crentes, e cria uma fortaleza, não vou, e perde de conhecer mais do amor de Jesus. E quanta gente nós vemos assim, olha, eu achava que crente era assim, eu pensava isso aqui, eu não concordava com isso, hoje eu estou descobrindo que é completamente diferente do que eu pensava. A fortaleza mental começa a cair por terra, ele deixa de ver que aquilo que vem... é inimigo, ele deixa de pensar assim, ele deixa de achar o super porque está se defendendo e se protegendo, e começa a se desarmar e começa a experimentar da verdade. Satanás faz isso. E muitas fortalezas são medos que se originam nos nossos erros e pecados.